Olá, você que está ouvindo a Rádio Balbúrder. Estamos aqui, Maria Clara e o repórter Elson, e nós vamos entrevistar Sir Darren Williams Rybatsky, mais conhecido como DW. Olá, DW. Oi, tudo bem? Tudo bem, o senhor? Tranquilo, tudo na paz. DW, como é tradicional nas nossas gravações, a gente pede para que o convidado se apresente. Então, por favor. Tá. Bom, meu nome é DW Rybatsky. Eu trabalho principalmente com história em quadrinhos. Me considero também artista plástico e professor. E faço quadrinhos já há muitos anos. Aí essa coisa de dizer quando que você começou profissionalmente, eu acho complexo de determinar, mas digamos que eu faço quadrinhos há pelo menos uns 20 anos, assim, 15 anos profissionalmente, digamos. O seu primeiro lançamento impresso é o Oficina do Diabo? Primeiro impresso, sem contar fanzines? Ah, é, tem os fanzines antes, né? Que Oficina já é um lançamento do que? 2002? Antes? 99, de 2000. É, o DW em Curitiba era uma figura conhecida já como o quadrinista. Nem sempre por coisas boas, né? É, não, o comentário que vem depois eu tô omitindo em nome, né? É, melhor não. Da amizade. É. Eu conheci o seu trabalho pelo La Naturaleza, né? Saiu pelo selo Cachalote com a Barba Negra. Uhum. E você colocou agora no ar, né? No ar online. Uma versão 2.0. Como é que é esse negócio? Vamos começar pelo La Naturaleza, então, DW. Você redesenhou a história toda? Por que essa vontade? O que você fez exatamente? Por que é o 2.0? É, então, essa é uma história... Posso dizer que praticamente eu nunca tinha feito nenhuma história sem falas, né? Segui a proposta do Coutinho na época, né? E ficou um tempão parada essa história, né? Porque saíram poucas edições na época, né? Dentro do projeto. E meio que esgotou, assim, sumiu. E eu mal conheço pessoas que têm essa edição. Inclusive, quem tiver, quiser me dar uma mensagem, eu gostaria de saber. A gente tem. A gente tem. E daí, tipo... Esses tempos, que é tipo ano passado, retrasado, eu tive essa ideia de reimprimir. E o Rafa, a princípio, não queria fazer pela Cachalote, mas deixou tranquilo, assim, a questão de, né, direitos. E daí eu pensei, eu gosto muito de... quando você pega um livro de algum autor, acontecia mais, acho que, em outras décadas, né? Mas que você pega a edição, e se você pegar uma edição diferente, às vezes mudou algumas coisas, né? O autor revisa. E eu resolvi fazer isso com esse quadrinho. Só que daí, nesse impulso, eu acabei refazendo tudo. Inclusive, as partes que eu gosto, eu refiz os desenhos também, assim, pra arte final ficar parecida, né? E foi um pouco uma ideia de... Depois de um tempo que você olha pra obra, assim, você acaba adquirindo outras ideias a respeito dela, né? Então, eu pude arrematar algumas ideias que estavam meio... completas nas primeiras na primeira versão, né? Tinha alguma coisa que você não gostava na primeira, então, que você... Então, tem coisas que eu acho mal resolvidas mesmo nessa segunda edição, assim, mas daí eu resolvi, foda-se, tem que acabar isso, né? Mas é detalhes, assim, sabe? Tipo, de como uma coisa passa pra outra, uma cena pra outra. Tem algumas cenas que são muito desnecessárias, mas que eu gostava, daí eu mantive. O que você... Você falou que redesenhou toda ela. Eu queria saber... Você manteve o número de páginas e se tem sequências que estão, entre aspas, exatamente iguais da primeira edição? Então, eu aumentei bastante o número de páginas, porque antes tinha um limite, né? Daí nessa versão nova, não necessariamente. Qual que era a segunda pergunta? Se você teve alguma sequência da primeira que está exatamente igual na segunda. Eu sei que você redesenhou, então não vai estar exatamente igual, né? Mas quero dizer, você usou a mesma decupagem, a mesma página. Tem várias que estão praticamente iguais, assim. Que eu gostava, então eu fiz uma coisa que me dá mais prazer do que desenhar quadrinhos, que é refazer eles na mesa de luz, assim. Ah, você gosta disso por quê? Nossa, eu adoro. Porque já tá pronto, entendeu? É só divertido. Tipo, o prazer do desenho, assim. Eu iria pro futuro, pegaria todos os meus quadrinhos do futuro, traria pro passado e não faria nenhum, só refaria eles. Muito bom isso. Temporal, ia fazer sentido, né? É, mas talvez você tinha que cuidar a época que ia lançar para não lançar antes, senão poderia prejudicar o lançamento de outros, ia ter quadrinho que ia desaparecer. Verdade. Então, ele já ia sair no passado, que seria o presente, melhor do que o do futuro, então não ia dar certo. Uhum. Provavelmente. Qual é o seu palpite? Ia virar uma realidade paralela, assim? Ou a gente pode ser. Onde talvez o Temer... Não, mas seria pior se eu fizesse isso e daí o Temer acontecesse o que aconteceu. Eu ia pensar, cara, eu causei isso. essa realidade que a gente está vivendo agora, é dizer, cara, isso não faz sentido demais, assim, então só pode ter sido eu que fiz isso. Ou seja, a culpa é sua. É, você... pois é, ainda bem que eu não fiz. É, isso é o que você diz, né? Exatamente. É isso que você quer que a gente acredite. É, então, mas você lançou lá na Naturaleza independente, então, né? Pelo seu selo, né? O Hoax, é isso, né? Hoax. É Hoax. É, assim, é baseado num termo... Desculpa. Acho que é inglês, assim, não sei se é americano. Sim, Hoax, né? É, Hoax com H, né? Fala Hoax? É. Ah, o seu é com R, claro. É, daí eu fiz uma brincadeira de botar com R para brasileirar, né? Mas eu chamava de Roax. Roax. Roax. Também, né? Na verdade, é baseado uma vez que eu vi um comentário da Bárbara Gancia, uhum. que ela, acho que ela melhorou um pouco, assim, mas na época ela tava xingando os moleques que escreviam hip hop com R. E óbvio que hip hop no Brasil precisa escrever com R, né? Claro. Uhum. Eu pensei aqui, cara, nada a ver, mas eu vou fazer um comentário bem aleatório. Que o Roax com R que você faz também fica o Roar, né? Do, é, isso. Dobrado, né? Do quê? É o Roar. Roar. Ah, do leão? Isso. É. E o que o é. R. O, e, o, não o... seria o valor que eu agregaria, mas. Te vira. Já dei a dica. É, assim, alguma coisa assim, de repente. Ah, lá na Naturaleza, sei lá, né? Lá na Naturaleza 3.0 pode ter um leão. Né? Quando você voltar do futuro para redesenhar, você inclui um leão. Posso aumentar o número de páginas, né? É, e o X é o símbolo fonético para o R carioca. Ó, o ar. É esse. Olha poxa, só, duas coisas que eu adoro, leão e carioca. Ó. Oh. Então, aí, ó, perfeito. Viu? Ruar. Viu? Assim, o nome do seu selo é melhor do que você imaginava. É uma coisa que ultrapassa, né, o autor, né? Mas vamos... Exatamente. Vamos voltar até, pro... Até não, na porra do título do selo tem que complicar, né? Nada pode ser fácil. Não, pra quem facilitar, a gente pode tornar complicado. Eu não vejo razão. Tá, vamos voltar a falar de quadrinho, então? Talvez, sim. Não é a sua primeira experiência de colocar um quadrinho online, né? Um quadrinho que você lançou impresso. Não, eu tento colocar todos, assim, se possível. E você dispõe isso online por conta própria, não via plataformas tipo Social Comics, né? É, eu até queria usar o Social Comics, mas ainda não parei pra ver como é que funciona e tal. Acho que uma hora, acho maneiro isso. Por que não receber um trocadinho, né, pelas visualizações dos seus quadrinhos? Tem um que é o da Balão, né, que já ia pra uma editora, que daí eles... Que tá lá, né, como na quinta série. Eu ganho, assim, tipo, R$30 por semestre. É, mas é bom, assim, né? Cara, você falou do Como na Quinta Série. Conta um pouquinho aquela vez que você e o Guilherme puseram o quadrinho online, gratuito, por causa foi junho de 2013, não foi que motivou? É, foi motivado pelo lance dos protestos que estavam rolando, quando nós ainda éramos jovens e inocentes. E eu propus pro Guilherme, porque eu já tinha intenção de, depois de um ano... 2 anos no máximo, botar online, assim, né? E daí ele achou massa colocar inteiro na época e, como eu desconfiava, não prejudicou as vendas, assim, não que venda pra caralho, mas continua igual, né? Então eu acho... Fala um pouco do Como na Quinta Série. Eu sei que a gente vai ficar mais nos quadrinhos de 2016, mas já que a gente tá no assunto... Bom, esse é um quadrinho... Até depois a gente provavelmente vai falar sobre fixação por insetos. Vamos. Que eu escrevi na mesma época, assim, que é resumindo... Foi quando eu comecei a fumar maconha, quando eu tinha 20 anos e tal... Vinha muita ideia na cabeça e tal. E eu escrevi uma centena de contos, assim. Daí, Como na Quinta Série, era um conto. Todas as histórias do Fixação, inclusive, são dessa época também. Claro que super revisto e tal, né? E daí, esse quadrinho, ele, como ele era maior, eu já sabia que ele não ia encaixar no Fixação, quando eu fosse fazer, muito no futuro, que é agora. Daí, eu fiz esse albinho lá pra Balão, né? Então, Fixação, tá... Você começou a fazer desde essa época? É... Quando eu tinha 20 anos, eu escrevia, eu não tinha pensado que ia ser quadrinhos. Uhum. Mas já na época do Como na Quinta Série, já tinha, inclusive, os roteiros decupados. Assim. Isso é aquele seu blog de contos com ácido de bateria nos dentes, é isso, né? É, só o Nelson que viu isso. Eu lia. Então, era esses contos. Ah, pode crer. E agora eles vão virar todos quadrinhos. Ou todos não, né? Mas sei lá, alguns. Uma parte. Só que daí virou um desafio e foi interessante, assim, porque nessa época eu já fazia quadrinhos e tal, né? Só que era um processo de decupando a história já com desenhos, né? Ah, pode crer. E aí, nesses aí eu fiz os contos sem ter nenhum desenho associado. No máximo, metáforas ou explicações de imagens, né? Então agora daí fazer um outro processo. Puta, o que que dessas imagens vai continuar no mais abstrato? E o que que vai virar desenho e vai sair o texto, né? Essa coisa é difícil, legal, assim. Escuta, o blog ainda tá online com os contos? Não, eu tirei pra não dar spoiler. Não dá spoiler. É, provavelmente. É, que se a pessoa fosse lá, ela ia ver todos os roteiros daqui a... até daqui a 10 anos que eu tô fazendo. Só que numa versão pior, né? Você tem um bom processo, um processo longo, então, de maturamento, né? Maturação das histórias. E dá para perceber como é que, de fato, esse Fixação por Insetos é um trabalho muito bem pensado, assim. E eu tô vendo, tô aqui na mão com os Olhos de Bicho, que mostram já a parte mais crua do processo, que é o esboço, né? Tanto do desenho quanto a gente saber já de antemão que há um roteiro por trás. Olhando ele, já, a gente já meio que tenta imaginar essa lógica do trabalho, de estar colocando em trabalho. Aí quando é interessante que saia nesse ano, nesse mesmo ano, um livro que dá esse trabalho em processo e o Fixação, que você vê uma formação de obra bem acabada, inclusive no tratamento da própria página, do papel, da capa. Você realmente já pensa isso em todo o seu trabalho, de dar um tempo às coisas para se sedimentarem? Ou você então, faz depende, muito rascunho? Depende do trabalho, né? Tipo, a Olhos de Bicho, na verdade, ele foi um feito muito rápido e não era permitido refazer muita coisa, assim, sabe? Que eu estabeleci previamente, né? Então, na verdade, eles são bem opostos nesse sentido, assim. Uhum. Um é bem solto, é bem o que saiu, e o outro é super calculado, porque no Fixação eu queria ter uma sensação no final de terminar de que eu não me arrependi de nada, que tudo tá bom. Enfim, super entre aspas, né? Agora pergunta se deu certo. Não, a gente vê até pela distribuição da página também, né? Que você calcula muito bem, é muito geométrico a sua distribuição, muito dos os tempos ali e os quadros, né? Bem medido. Você usa régua? É. Pra fazer os quadros? Não, eu tô brincando, você mede bem. Como é que é... Principalmente não, a primeira história, uma, né? Tem uma coisa que é a proposta da edição, assim, das histórias de Fixação, que é uma coisa... Fractal mesmo. Praticamente, de eliminar a sarjeta pra confundir o tempo, assim, né? Então, acho que o tempo é muito subjetivo, assim, na leitura de cada um. Não é indicado, essa cena durou um tempo porque o quadro tá grande, é tudo bem. Bem mais difícil, né, de calcular, eu acho. E eu queria incluir nesse comentário da Maria também a noção de que você refez o La Naturaleza, né? Uhum. Então, é uma ideia de um processo contínuo também, né? Você tem um acesso ao esboço, um pouco mais preparado para terminar, algo mais, muito bem pensado, e uma refação, tudo no mesmo ano. Então, eu acho que dá uma boa ideia do trabalho do DW, né? Se você colocar tudo isso na balança. Mas até, por exemplo, isso que a Maria falou... processo ser longo e tal, uma coisa que eu incentivo a galera quando eu tô dando curso também a fazer, mas é o meu processo, né? Não sei se funciona pra todo mundo. Que melhor que sentar e escrever um roteiro é você começar a formular uma ideia, tipo, eu quero fazer uma história sobre astronauta. Passar um ano, dois anos, tipo, só juntando ideias, anotando sobre o assunto e as coisas meio que vão caindo no seu colo, assim. Quando você vê, você tem todos os elementos, você precisa se organizar, né? Aí é bom. Na verdade, a parte mais difícil e menos divertida, mas... É um processo mas os elementos que você vai usar já estão todos prontos, né? Você não precisa formular enquanto está fazendo o roteiro, né? Ou parar o roteiro para ir atrás de mais informação, né? Você sempre vai ficar com uma cara meio assim de... você enfiou um troço no meio ali para caber, né? Eu entendo o que você quer dizer. E também, às vezes, você quer... eu quero mostrar que esses personagens são próximos. Vou fazer eles darem a mão e olharem para o sol. Isso aconteceu com você ou com um amigo seu, uma situação que envolvia uma coisa... uma máquina de lavar que é muito mais interessante que isso, entendeu? Total. Dá a mesma ideia. Você está falando de fugir do clichê? Também, de deixar o roteiro mais interessante, porque você não quer mais ver o casal que dá um beijo, a pessoa que escala a montanha para vencer. Isso é... coisa de propaganda, né? O autor precisa dar um pouco mais, né? leitor. Inclusive, assim, no, nos Olhos de, é, de Bicho, que você fez com a Laerte, tem muita dupla, né? Quase todas as histórias, peraí. Todas as histórias têm... São casais ou uma dupla de pessoas conversando, uhum, uma discussão. Vocês não fizeram isso pra pôr? Oi? É verdade. Né? Você tinha percebido? Você não tinha percebido? Não. Eu acho que todas as histórias... Se você olhar a primeira história pra segunda, que termina com dois caras num carro e começa com duas pessoas num carro, isso também não foi de propósito. É, exatamente. É uma... Começa na bicicleta e termina no carro, né? Uhum. Eu queria pensar essa relação Curitiba na bicicleta e São Paulo carrocrata, né? Que uhum, é uma, um pouco... É, meio que a realidade de vocês, vocês dois, né? Tanto você quanto a Laerte, né? A locomoção. Mas parece que acabou de descrever o contrário de tudo. É? Olha que interessante. Uhum. Porque, assim? Na verdade, no Curitiba eu não andava de bicicleta e aqui eu só ando de bicicleta. Aí eu usava carro. Ai, que bom, hein? E quem escreveu a parte da bicicleta foi a Laerte. Uhum. Que anda de carro. DW, tá tendo a introdução do livro com a Laerte, isso. Mas conta pra gente um pouco. Como foi essa ideia de fazer esse livro com ela? Então, foi uma coisa, repetindo mesmo como você falou, que está escrito ali na introdução, mas que eu tava lá, meu bebê tava para nascer, eu tô sempre tendo várias ideias de vou chamar não sei quem, vou fazer não sei o quê, e eu tento, na maioria das vezes, realizar essas ideias para não ficar aquela coisa, sei lá, me magoa um pouco se eu fico tendo ideias boas e não tento, pelo menos, realizar, né? Daí eu tive essa ideia, podia ver se a Laerte não quer fazer um quadrinho comigo, porque ia ser legal. E mandei uma mensagem pra ela pro Facebook, eu sou mais amigo do Rafa, né, mas já conhecia ela também. E ela topou. Incrivelmente, ela gostou da ideia de cara. A gente começou o processo de conversar como é que ia ser e tal. E eu tinha acabado de vir de Brasília, de um outro processo também, juntar com pessoas, né, que eu passei uma semana na casa do Góes, do Gabriel Góes, meio que sem motivo nenhum, assim, eu fui pra lá... Na verdade, participar da Feira Dente, mas resolvi ficar mais tempo para poder trocar com ele, né? Aí, no fim, a gente tinha a ideia de fazer um quadrinho juntos, só que o Góes é um bundão e ficou querendo... Em uma semana, ele queria fazer uma história que a gente ia bolar, sabe aquela coisa de moleque nerd que fazer o primeiro fanzine, assim, tipo, a gente vai bolar 170 edições depois dessa, mas não vai usar, vai fazer uma história de 10 páginas, deu Góes, não vai rolar. Ideias muito boas, assim, começos de ideias que são exatamente esses roteiros que eu dei pra Laerte desenhar, né? Tava mais, menos formatado, né? Mas são baseados em ideias que a gente teve juntos, assim. É a Feira Dente desse ano, né? Não, a primeira. A primeira do ano passado, tá? Só pra dizer pros ouvintes, a Feira Dente, que acontece em Brasília, e uma das organizadoras é a Thaís Cochino, da Coral, que... Fez o coral, topografia, a gente vai entrevistá-la também. E como é que chegou na UGRA? Como é que vocês chegaram até a UGRA, a UGRA Press, para publicar isso aí, DW? Parece que uma coleção nova da UGRA, né, que é o Troca-Troca, vocês que inauguram? Eu que propus para eles, assim, pô, cara, ficou tão legal o resultado que a gente podia continuar para incentivar outras pessoas a trabalharem em dupla também, assim, né? Uhum. Tanto que a gente quer botar na próxima, eu já tô super dando spoiler, antes deles toparem... Oficialmente, que vai obrigar eles a toparem. Assim. Isso, ótimo. O Gerlach e o Pedro Franco. Pensa só, um desses. Maravilhoso. Caralho, hein, cara. Então, aliás, nós precisamos agradecer a Daniela e ao Douglas da UGRA que nos enviaram como presente o seu livro, Os Olhos de Bicho. É, a gente foi pedir pra eles, eles já tinham mandado pra gente. A gente foi pedir, a gente ia comprar com eles, eles mandaram de presente pro Balbúrdia pra gente resenhar. E foi ótimo. Uma surpresa de Natal mesmo. Um presentão de Natal. Escuta, você vai ter algum papo também dos dois, né? Só ia comentar que foi um lance que eu fui contar pro Douglas quando na época tava fazendo o Grito. Inclusive foi a arte final do Gabriel Góes, né? Sim. O Bastião, né? Bastião, é. Eu tava pra contar pra eles essa ideia da Laerte. Falei, cara, eu vou fazer um cine, assim, vou fazer 30 cópias, 100 cópias. E daí o Douglas, tipo, não, velho, vamos botar na editora, né? Pô, bora, então. Legal, o Douglas é muito legal. Também. E diz uma coisa, DW, já que você é meio, sei lá, a ideia inicial dessa coleção Troca-Troca, você vai ter ainda algum papel nisso de, sei lá, curador, chamar as pessoas e tal? Gerenciar. Egos. Essa é a ideia. Eu seria, tipo, um curador. Escolher as duplas, assim, né? E você já tem pessoas pensadas aí para fazer isso, além do Franz e do Gerlach? Ah, eu sempre vou na onda das pessoas que eu gosto mais do trabalho e que são meus amigos, né? Mas, por exemplo, eu peguei o Pedro e o Gerlach, que são super próximos, mas nas próximas queria tentar fazer umas coisas mais surpreendentes, assim, sabe? Mais, tipo, botar alguém com desenho bizarro, com alguém com desenho mais limpinho, pode ser interessante, assim. É, tirar da zona de conforto a galera, né? É, exatamente. Tá, deixa eu ver o que mais a gente pode falar do Olhos de Bicho. Que eu queria fazer a coisa mais ordenada, a coisa foi acontecendo de forma em avalanche. Não tem problema também. Não. Eu queria falar um pouco do Fixação, mais um pouco do Fixação, cara. Eu gostei demais do livro. Saiu uma tiragem muito pequena pela Desgráfica, né? Primeiro de tudo, como que isso saiu pela Desgráfica? Como é que foi? Por que que você foi um dos cinco escolhidos? Você subornou alguém? Dormiu com alguém? Com todos, talvez. Mas foi em outros tempos, né? Hoje em dia eu já não posso mais. Ah, não. É. Não? Não, agora eu tô namorando já. Ó. Oh. Mas então, não foi. Eu mandei, deve ser digital, né? E eu mandei, o quadrinho já estava incompleto, e eu, na real, achei que não ia rolar exatamente porque estava incompleto, assim, né? Rolou, e eu tive que fazer tudo que faltava, que era muita coisa, em 4 dias, sabe? Sério? Como é que foi isso? Revisar o texto, arrumar o texto, umas peças que nem tinham ainda. E aí, como é que foi isso? Fazer em 4 dias, você não dormiu? É, tipo isso. Lembrando que eu tenho bebê, né? Que quase todo dia, praticamente todo dia, eu tenho que ficar com ele, fazer comida também, lavar. Dias corridos. Só pra situar um pouco, né? A Feira Desgráfica aconteceu em São Paulo. Qual as datas? Alguém tem a data de cabeça aí? Foi dia 15, 16, 17 de novembro. Novembro. Outubro. Outubro. Novembro. Outubro. Novembro. Novembro. Novembro, isso. 13 a 15, então? 13 a 15, isso. 13 a 15, isso. Foi o dia de ano de feriado. Toda a razão. E a proposta da feira é narrativas diferentes do convencional, né? Eu acho que, para resumir bem toscamente, assim, a ideia do Rafa, eu acho que passa por isso, né? Não sei, DW, me corrija, você aqui. Quadrinhos experimentais. Né? Quadrinhos experimentais? É. E aí a feira selecionou... Aconteceu no MIS, né, em São Paulo, e a feira selecionou 5 artistas para ter seu trabalho publicado por lá, e um desses artistas foi o DW. E até um dos responsáveis por escolher os artistas foi o Pedro Franz, que a gente já citou aqui hoje. Então, é uma... Pra cá, é uma longa história de amor, mas isso não interferiu em nada. Né? Claro. Claro, claro. E é uma tiragem bem pequena, não é? São 50 exemplares, não é isso? Isso. Uhum. E você pretende colocar isso numa uma tiragem maior? Não, é que, por exemplo, essa coleção, se você ver na capa, vem com o número 1, né? Porque vai ter, tipo, na minha cabeça, pelo menos 10 ou 12 edições. Caramba. Então, eu vou levar a inteira pra fazer, assim, né? Você não pensa em periodicidade pra isso, né? Vai saindo conforme der, é isso? É uma brincadeira como se fosse mensal, né? Mas só que se eu conseguir fazer uma por ano, tá bom. Mas você pretende republicar a um? Que eu imagino que, se não esgotou, daqui a pouco já termina, né? São só 50 exemplares. Pior que tá vendendo bem, melhor que eu esperava, assim. Mas a ideia é fazer isso, pegar o dinheiro da venda desses e fazer uma edição de gráfica. Se possível, eu quero vender a preço de gibi de banca também, assim, a 10 reais, sabe? Uau! Se der certo. Mas sem essa encadenação linda do Estúdio Invertido, né? Daniel. Quem essa capa em serigrafia é só pra quem comprar essa edição de luxo. Gente, ainda bem que a gente conseguiu. Então a ideia é financiar a impressão, a reimpressão do primeiro volume com as vendas e talvez até pagar a impressão do segundo? Ou você acha que não vai chegar a isso? Acho que não. Eu acho que eu vou ter que ainda pôr uma parte da grana no primeiro e daí, sei lá, cada um financia o próximo, né? Tipo um catarse sem ter que fazer essas merdas, sabe? Um catarse sem passar pelo catarse. Sem ter que ficar gravando vídeo. Oi, gente! Mas tá bem lá. Falando isso agora, mas talvez eu faça uma hora aí. Faz um agora aí, faz uma chamada. Oi, gente, vamos colaborar? Eu quero fazer um quadrinho muito legal. Vai ter de tudo, gente. Vai ter cerveja vendendo do gibi, vai ter bidu, vai ter tudo, gente. Falando em ter tudo. Falando que ter tudo, a fixação tem muitas citações interessantíssimas, né? Do Zimbres a Lispector. Passando pelo Miró, né? E Max Planck. Max Planck. Então, queria que falasse um pouco disso, sobre essa constelação e tudo. Fala bastante sobre fixação, por favor, porque é um gibizão. Vamos, cara, fixar na memória. Então, tem todas essas referências aí mesmo. E muitas outras que até quando sair a edição de gráfico eu quero botar de onde vem as referências, né? Que tem vários textos aqui que não são meus, assim, por exemplo. Uhum. É bom pra não ser processado isso. Não precisa. Tá brincando. tô brincando. Mas acho legal, é uma coisa... As pessoas estão desacostumando a ir procurar as referências, né? E realmente seria... Se tivesse um pós-fácil... Na verdade, seria muito generoso da sua parte, porque eu acho que é bom você dar... ao leitor essas pistas que ele vai procurar, né? Mas não sei. Tem várias coisas ali que eu não... Que tá bem isso, no sentido de pista, né? Se a pessoa quiser, põe a palavra-chave no Google, né? Que não precisa nem olhar livro hoje em dia, se não quiser. Uhum. E ela vai encontrar mais informações que não caberia colocar na história. Uhum. Mas o que eu quero colocar com certeza é, por exemplo, puta, eu usei a frase exata de alguém, entendeu? Daí eu acho melhor não fingir que é minha, né? São de amigos, que não saiu de um livro, entendeu? É um cara que tem... Tem, por exemplo, uma hora de personagens que um dos personagens conta um negócio sobre dimensões. Não sei se vocês vão lembrar qual parte que é. Tem o peixe, tem o anel. Sei, sim. Que muda, que é a única parte da história, inclusive, que entra a sarjeta. Tá. Olha só. Dica, leitores. Isso é baseado numa história que um amigo meu, que é professor de física quântica, que inventou. É a história dele, exatamente. Tem um pouquinho, assim, mas é 90% a história dele, então não é minha propriedade, né? E ele não tem nenhum livro lançado, por exemplo. E você vai perguntar, em conversa com meu amigo, tá? Ele dá palestras, tal, então eu vou botar, ó, esse texto é do Gabriel Guerra, sei lá, o site dele. Quem fazia muito assim, o Roland Barthes, né, nos livros dele, tem muitas referências, aí ele bota na margem do texto só um nome. Aham. Uhum. Não bota... Exatamente de onde. Da onde. Mas só o nome da pessoa que ele cita. Direto. Tem, por exemplo, algum texto ali, que, por exemplo, quando eu fui construir a personagem da menina, boa parte do texto dela vem da Schkinnan, que é uma cantora de uma banda chamada Broadcast, e que ela morreu de gripe suína, tadinha, uns anos atrás. Caralho! E ela tinha uma visão muito louca, assim, a respeito da música, que, tipo, meu, não tem como acrescentar mais que aquilo. Então, eu copiei o texto dela. Só que a entrevista falada, né? Eu peguei a entrevista falada e produzi umas partes. Mas essa que você coloca, essa distância, você bota a sarjeta nessas páginas, já cria um segundo grau que mostra para o leitor uma diferença do resto da história, como se fosse de fato um enxerto. Eu acho que você já resolve visualmente essa questão da citação de uma forma muito inteligente, aliás. Atípica do DW, inclusive. Inclusive que os quadros são até mais corretos, digamos assim. Mais regulares, assim, né? Mais regulares, isso. É a palavra melhor, regulares, nessa parte, né? Como marca um ficcional ali, né? Um segundo grau. Muda, inclusive, a grade que o DW usa, porque ele tá usando uma grade bem quebrada aqui, sim, né? Fica, e aqui, seis quadros, né? Fica regularzinho. Fica bem regularzinho, só seis um quadros. Só que ainda tá ali tentando furar, e você tá usando as aspas também, são outra imagem gráfica do segundo grau, né? Que é da citação. Muito bom. DW, por que a Clarice? Então... Essa foi outra questão que eu tava até contando pra Gabi, a Love Love Six lá. Tinha essa história bolada, né, desde os 20 anos. Vocês já devem ter visto também, claro, muitos aqueles vídeos e textos falando a respeito de questões femininas nos quadrinhos, né? Sim. E esse meu quadrinho, sem querer, caía muito num clichê, que é botar uma personagem feminina pra completar um personagem masculino, que até certo ponto ok nessa história, porque ele é o foco da história. Uhum. Só que ela não tinha personalidade nenhuma. Ela aparecia, servia para a história e desaparecia. E ao mesmo tempo eu queria que ele se apaixonasse por ela. Então se ele tinha que se apaixonar por ela, ela tinha que ser interessante. E como é que você vai mostrar que alguém é interessante sem falar um pouco e tal, né? Então o que aconteceu foi isso. Eu tive que fazer uma parte toda da história que ela mostra quem ela é para o leitor entender que ela é uma pessoa interessante. E daí a Clarice Lispector é porque assim... Podia botar mil aparências diferentes pra ela, mas independente da carreira, do talento da Lispector, ela também é uma pessoa visualmente interessante, né? Você olha, já parece que tem alguma coisa nela, né? Ela tem esse semblante, né? Assim, muito misterioso e tal. Eu acho que combina muito bem com o que você queria passar, né? Tá aqui folhando o livro enquanto fala com você. Tem uma certa alteração na técnica, né? Entre a primeira, segunda e terceira história, né? Acho que um pouco, sim. Mas como é que você fez isso? Isso aqui é lápis e depois pincel? É, todas foram produzidas assim. Só que em épocas diferentes, né? Então o traço acaba mudando um pouco. Qual foi a última história que entrou no desespero dos 4 dias aí? Cara, na verdade estava tudo mais ou menos pronto, assim. Daí, tipo, na verdade eu mexi em todas ao mesmo tempo, né? Ah, tá. É bom, né? Dar uma unidade, assim. É. Mas, por exemplo, eu notei que o traço estava um pouco diferente em cada uma, mas... E a primeira história, inclusive, a princípio foi a mais desafiadora, porque não tem tons, né? Só preto e branco. Tem alguns Daí momentos... Não dá pra pensar muito, né? Tem alguns momentos que você bota retículo ali, não tem? É, só em poucas partes, né? Eu lembro primeira, de... A segunda e a terceira, daí é toda com tom. Lembro, é Mazzarel, né? Aquele... Ah, é, o que fazia xilogravuras década de 40, né? Não, acho que é antes até. Acho que é década de 20, 30. Mazzarel. É isso o nome dele? Acho que é Mazzarel. Esqueci agora o nome. Lembra muito esse aspecto. Parece que você fez uma xilogravura pra isso aqui. Você conhece, W? Não conheço. É, eu acho que estou falando o nome errado, provavelmente. E também tem um... Ele fazia xilogravuras sequenciais. Então, ele foi resgatado por uma galera dos quadrinhos, no, sei lá, uns 10 anos atrás, nos Estados Unidos. Mas esse cortezinho, assim, parece estar bem xilogravado. Isso é muito interessante também. Ah, eu gosto que pareça. É a coisa do alto contraste, né? Não, não tem muito meio... Não tem meio tom, né? Então, fica... É, o meio tom você pode até simular, se você botar, por exemplo... Muitos risquinhos paralelos e tal, mas eu queria ficar meio duro assim mesmo. Né? Então até isso não tem muito, assim. Tem um francês de Marseille também, o Olivier Desprez, que faz tudo em xilogravura mesmo. Ele fez um castelo de Kafka que você praticamente não sabe o que está acontecendo, mas cria um clima sombrio, assim. Acho que essa estética... Hã? Que às vezes vale mais do que um desenhão. Exato, né? É justamente para criar atmosfera. DW, para dar um tempinho na fixação por insetos, também vamos falar de outra produção sua do ano, que é uma produção constante. Até eu queria... A primeira pergunta é, há quanto tempo você tem publicado quadrinhos no blog da Companhia das Letras? Pô, sabe que eu até perdi as contas, mas acho que já deu 2 anos e meio agora, mais ou menos. Eu lembro de ter visto uma edição da Roax, chamada Coan, que você reunia alguns deles. Você publicou tudo isso em papel? Não, eu fiz 2 edições que tinham histórias do blog, daí parei por enquanto. Assim. Mas você tem intenção de publicar isso? Ah, eu gostaria, mas daí já acontece outro seguinte problema, né? Eu precisaria refazer tudo. Por quê? Ah, porque eu já consigo ver muitos defeitos, assim, com um pouquinho mais de afinco já fica bem melhor. Então, se eu for republicar, tem que ser refeito algumas coisas, sabe? Mas não tanta coisa também, não ia demorar muito. Diz uma coisa, qual que é a ideia por trás desses quadrinhos que você publica no blog da companhia? Então, elas começaram como koans mesmo, né, que é um conceito que o Gerlach que me mostrou que... Deixa eu tentar lembrar aqui, então. Koan é mais ou menos, assim, uma narrativa, diálogo, questão, ou afirmação que no budismo zen pode conter aspectos que são inacessíveis à razão. Dessa forma, o Koan tem como objetivo propiciar a iluminação espiritual do praticante. Um Koan famoso é, batendo as duas mãos uma na outra, temos um som. Qual o som de uma mão somente? Se bem me lembro, isso é uma tradição oral atribuída a Hakuin Ekaku, 1686 a 1769. Incrível saber isso de cabeça, cara. Cara, maravilhoso. Lembro bem disso. Eu fiquei segurando a risada aqui. Você vê como é que escreve corrente japonês, só não vou conseguir. Posso te mandar? Isso, por favor. Então, mas é corrente como se fosse um haikai, né, de certa forma, mas uma ideia curta, uhum. E cuja finalidade não é atingir algum significado, assim, né, mas algum estado de iluminação, né, ou de outras coisas. E, no caso, esses quadrinhos, por um tempo que eu fiz lá, eram essa ideia. Porém, uma hora eu meio que cansei, assim, né, de inventar história. Daí comecei a modificar o formato das HQs que saem lá. Por um tempo eu fiquei publicando adaptações de livros da companhia. E agora eu trouxe um personagem que eu tinha feito lá pro Nebula de volta, que é o Jesus Carlos. É, fala um pouco do Jesus Carlos, então, já que você é o mais recente, né? Ele que voltou. Jesus voltou? Uhum. Jesus Carlos voltou? Jesus voltou. Ah, ok. Finalmente. Tá. Cara, é um personagem que ele é baseado... Por exemplo, sou muito fã de música e tal, e gosto muito de Nirvana, de Você tinha Beatles. Uma banda emo, né? Hã? Você tinha uma banda emo, né? Não, bandas indies diversas. Nego tudo. Ou eu vi várias vezes Vossa Excelência no palco tocando, não adianta negar agora. Não, mas uma coisa tem que admitir, era emo antes do emo, não era não? Nossa, era emo antes de virar modinha. Before was cool. Emo hipster, que é pior ainda, né? Tipo isso. Não era emo, não. Então, mas daí, eu acho bem interessante a história desses personagens, assim, dessas pessoas, né, que acabam atingindo um status meio de pessoas iluminadas e além do resto da humanidade, como é o John Lennon, por exemplo. Não é uma coisa muito normal das pessoas mais novas entenderem, mas o impacto que um cara tipo Kurt Cobain teve na sociedade e na cultura, né? E comecei a fazer esse paralelo com a história, por exemplo, de Jesus Cristo, né? Que não é muito diferente disso. Messianismo. E daí criei esse personagem que é para ser um quadrinho um pouco mais leve, assim, dos que eu faço normalmente, para ser mais divertido, assim, né? Que é um personagem que é uma mistura disso tudo. E ao mesmo tempo tem essa pira do Carlos, né, Jesus Carlos, porque eu quis botar um personagem brasileiro que tem esse status, que é o Roberto Carlos, né. Ah, sim. Então é uma mistura, a história dele é uma mistura de Roberto Carlos, Beatles, Nirvana, 10 vezes fica meio Che Guevara, Syd Barrett, Bob Dylan. E ele tem uma perna mecânica? Tem uma perna mecânica, só que a dele é meio futurista, assim, meio exagerado, assim. Ah, legal. Cara, de novo voltamos Posso dar um spoiler? Claro. Por favor, claro. Porque a pira dele, assim, em relação à história dessas pessoas, é que é o seguinte, ele, né, como todos eles, começa pobrinho, não sei o quê, e atinge, vai subindo níveis, é meio rejeitado no começo, de repente vira uma grande estrela e todo mundo ama. E nesse momento ele começa a entrar numa pira meio assim de, cara, eu tô no meio do sistema, no meio do capitalismo, vem filho de policial tirar foto comigo, estão cobrando uma puta grana meus ingressos, meus discos, tem patrocínio de marca de cigarro no show, não tô gostando disso. E aí a fama dele começa a ficar tão grande que ele começa a fazer show, ele começa a fazer somente shows abertos, sem patrocínio nenhum, e sem gravar o show e sem gravar discos. Uma coisa daí meio Jesus, assim, entendeu? E começa a vir cada vez mais gente pros shows. E os shows, ao mesmo tempo, as letras têm uma coisa de uma... não uma moral, né? Mas uma... Lições, né? Uma pregação. Sermões. Uma pregação da montanha. Espero, no bom sentido, assim, né? Sermões. E ao mesmo tempo foi interessante botar esse personagem, porque esses que eu tô citando, né, e até o próprio Jesus ocidental, clássico, né, são sempre, tipo, meio loiros de olhos verdes, né? E ele é meio assim também, só que daí começa a rolar uns questionamentos. Cara, como é que você pode ser o Messias sendo que você é um branquelão de olho azul? Tipo, quem que você tá representando, sabe? Não me representa. Jesus Cristo. Esse Messias não me representa. É, ao mesmo tempo o cara ele é mó legal, mas, né, essas questões fazem parte, né? Se surgisse um Messias agora, puta, tinha que ser uma mulher, tinha que ser um negro, né? Não poderia ser um branco de olho azul. Cara, o quanto você tem pensado sobre o Jesus Carlos, assim, até, eu quero dizer, Você sabe como isso termina ou por onde você vai encaminhar? Como é que você está tocando a produção disso? Então, uma coisa que é legal que eu inventei nas HQs dele é que é como se você pegasse cada história, tem tipo uma página, né, ou duas, e você pega um momento diferente da vida dele. Então, eu posso pegar qualquer história a qualquer momento. Eu posso fazer a última agora e a primeira na outra semana, sabe? Uhum. E daí, se você conhece a história desses personagens, ela fica mais interessante, sem dúvida, né? Dos personagens que são baseados, né? Essa aí, eu lembro até que a gente conversou na época, que eu falei pra você, cara, tô adorando a parada, mas eu não sei se eu tô pegando todas as referências. Eu não sei se você lembra que a gente conversou disso, né? Claro, as referências... Ah, Lennon, Jesus... Kurt Cobain, tudo isso vai. Mas aí começa a entrar num detalhamento de referências, assim, que vai ficando cada vez mais interessante a coisa. Mas eu até acho legal não pegar tudo também. É, lá na Nébula eu coloquei, assim, depois de cada história vinha uma explicação de cada referência, assim. No blog da companhia eu não sei se eu vou fazer isso, assim, mas... Ah, bom, eu não vou ler, eu só vejo as figuras. Se tem muito então, texto, nem leio. Nos comentários eu coloquei quadrinho por quadrinho, assim, as referências. Não, mas eu acho legal até, assim, colocar essas referências de forma não obrigatória, sabe? Você vai lendo ali, se estiver interessado em saber de onde veio aquilo, para onde aquilo vai, né? Então... É, eu não faria isso com todas as minhas histórias, mas essa eu achei que podia ser legal, sabe? Aham. Uhum. Cara, e o volume 1, digamos, de Jesus Carlos, tá disponível ainda no site do Nébula, da Nébula? É, a primeira leva, né, que são 6... edições, digamos, 6 uhum. páginas, tá tudo lá ainda. E agora a nova fase que vai sair no blog, vai sair só uma vez por mês, né, e com cores do Gabriel Góes. Pô, do caralho, hein? E você vai dar um tempo total agora, então, nos quadrinhos Coans, e vai seguir com o Jesus Carlos por um tempo. Essa é a ideia pro blog da companhia. É, porque eu já queria muito fazer esse personagem, só que ao mesmo tempo... Né? São tantas outras coisas no meio disso que é difícil conseguir tempo para ser mais um, assim, no sentido, mais um quadrinho sem dinheiro, só porque eu gosto. Então é bom que ele entra lá no blog da companhia, que eu não ganho uma puta grana, mas pelo menos eu sou pago, né? Sim. Então é, abre aspas, é trabalho, né? E você pensaria, eu sei que não é a proposta mas, no momento, mas você pensaria que o Jesus Carlos renderia um álbum inteiro com, sei lá, cento e tantas páginas? Ah, com certeza. Gostaria um dia de fazer. Tipo edição de aniversário, 30 anos. De 30 anos no blog, né? Eduardo, você também é professor. Você pode falar do curso? É, começou esse ano esse curso de desenho que você tem dado, o palestra. Como é que está sendo isso? É, então, agora a gente está com um espaço que chama Laje, que é www.facebook.lajesp.com. Não, mas daí tinha esse curso que chamava Clube do Desenho, mas que acabou de acabar, pelo menos, do jeito que ele era. Uhum. E foi um curso muito louco, assim, eu convidei no Facebook, aliás, eu perguntei se as pessoas topariam participar de um curso na minha casa, e o curso durou 9 meses, assim, foi incrível, e era um curso, assim, com uma ideia que ele não tivesse nem começo nem fim. Ou seja, qualquer um poderia entrar em qualquer momento, e nunca pararia de ter matéria, digamos, não era não tinha um módulo fechado, né? Esse... Só que agora eu vim encerrar ele do jeito que ele estava acontecendo e começar a fazer um outro tipo que ainda não está bem definido. É qual bairro que você está? Talvez seja gratuito. Em São Paulo? São Paulo, é. Mas qual bairro em São Paulo? Tá, em Perdizes. Em Perdizes. Costumava ser na minha casa e agora mudou para esse nosso espaço que é a Laje, né? Uhum. Tá. E... Eu quero ver se agora transforma em algo tipo um encontro de pessoas para desenhar em vez de ser um curso, sabe? Uhum. Um coletivo. Aí, tipo, não vai ter custo, eu acho, mas também eu não tenho que planejar a aula, não tenho que estar aqui na posição de professor, né? Uhum. A ideia é desenho de observação ou não? É produção de quadrinho mesmo? Então, como era quadrinhos e artes plásticas. Então, tinha vários exercícios de várias modalidades com foco em chegar à produção de quadrinho, né? É, mas... para não usar o termo experimental, vamos dizer, diferente do comum, né? Então, não necessariamente a gente ia passar por anatomia, luz e sombra, uso de certas coisas da sintaxe, né? Tipo, tinha aula de balão, essas merdas. E era o público era gente que já desenhava? Como é que foi, assim, essa recepção? Era meio livre, assim, tinha pessoas... A maioria desenhava já. Mas a gente aceitava também pessoas iniciantes, porque uma coisa que eu fazia quando eu dava aula para criança, crianças bem pequenas, né? Que acho que os principais aspectos de ensino da arte, eles não são colocados na maioria dos cursos. Que não tem a ver com... Não necessariamente com expressividade, que eu acho que às vezes é um pouco banal, assim, como se usa essa ideia. E obviamente também não com técnicas... Naquele sentido clássico, né? Você tem um objetivo a ser atingido. Acho que tem muito mais a ver com entender como a arte acontece, né? São várias coisas que servem para qualquer tipo de desenho. Então, uma pessoa que nunca desenhou, ela pode explorar isso, né? Ela pode descobrir ali num pincel tosco uma coisa que vai virar própria dela, né? Transformar o problema em... Mais plásticas, mais conceitual, assim. Transformar o que seria um problema em um conceito, né? Exatamente, tipo, o que já é próprio seu e o que você realmente quer fazer? Porque se você me disser, eu quero ter um desenho hiperrealista, mas você é preguiçoso, você não quer ter um desenho hiperrealista, sabe? Então, mas só que você não precisa, você pode fazer um desenho tosco e rápido. É permitido também, né? DW, falando em desenho rápido... Eu tendo a impressão que você é um cara que desenha muito rápido, assim, a ponto de conseguir terminar um livro em 4 dias, que nem você falou que fez. É verdade isso? Assim, ou é uma impressão falsa minha? Cara, sim e não. Pelo seguinte, eu consigo fazer desenhos rápidos, mas, por exemplo, o que aconteceu com Fixação por Insetos foi que eu refiz muita coisa muitas vezes. Assim. Ah, tem tá. Desenhos que eu fiz mais de 50 vezes o mesmo desenho só pra tentar achar o viés certo, sabe? E que, no fim das contas, tem que soar como se eu tivesse feito de uma vez só. Você desenha rápido, mas tem esse processo de refazer bastante, né? Seria um pouco isso. É, pra chegar no ponto que eu também nunca sei exatamente qual é, assim. Por isso que a mesa de luz é minha melhor amiga. Você quer falar um pouco sobre sua vida de músico também? Acho que não. Só se vocês quiserem que eu fale. Você tem tocado? A gente fez alguns... Você tem um projeto ativo ainda, né? O Bumbo Caixa tá ativo, não tá? Tá. Então. O Bumbo Caixa, acho que assim. Virou meu único projeto, assim, atualmente. Uhum. Tem os outros, mas não... Se esse daí mal acontece, os outros menos ainda. E daí o que eu fiz o Bumbo Caixa, que é uma coisa, abre aspas, profissional, é que eu gravei um disco que tá quase saindo. Ah, opa. Legal! Disco inteiro, assim, com 12 músicas e tal. Então 2017 já vai ter teu disco. Vai ter. E tá, dessa vez, tipo, era uma época que eu tava com grana, então eu paguei um estúdio, paguei um cara pra produzir, então tá tipo de verdade. E vai ter, como é que você vai lançar isso, DW? Streaming, download, cópia física? Cara, a única coisa que eu posso garantir é que vai ter um bandcamp. No mais, provavelmente eu vou assim ver se, pô, tem uns amigos que tem selos tal, se alguém se interessar a gente pode fazer cópias físicas, se não provavelmente não vou fazer assim. O Bumbo Caixa chegou a ter EPs, não foi? Teve um EP que eu fiz até umas cópias físicas, e esse aí eu tô com preguiça de fazer exatamente pelo trampo que foi fazer esse anterior, assim, né? Entendi. É que banda, quando você tem banda sozinha, assim, apesar que tem umas pessoas que tocam comigo, mas o projeto é meu, né? Responsabilidade, digamos. É meio chato, assim, sabe? Porque você não se diverte no processo, né? Igual você tá, vamos pular a capa, vamos... Uhum. Né? E... Tá naquela história, puta, mais uma coisa que dá trabalho e não dá dinheiro, não tem tempo. Você tem essa característica de ir se envolvendo com várias coisas, né? Assim, você gosta disso, né? Ah, eu gosto muito. Se tiver um espaço livre, eu acabo arranjando mais uma coisa nova, mais uma encrenca, né? O que você não fez ainda? Você podia tentar cinema ou teatro, talvez? Tá louco. Não, e pior é que, por tabela, já fiz, né? Porque eu participei da coisa do More Story lá. Verdade. Isso que eu ia comentar, né? Que é o teatro de quadrinhos, né? É, eu tenho... Leituras dramatizadas de quadrinhos, não é isso? Fizeram? É, isso teve o projeto do José Aguiar, que tinha a ver com isso, né? Mas o que eu tô falando é o grupo Vigor Mortis, lá de Curitiba, né? Uhum. Eles têm teatro. Hoje em dia, talvez, nem tanto, mas na época tinha muitas peças relacionadas com quadrinhos, assim. E você chegou a fazer umas artes para eles, né? Você, o José Aguiar. Tinha uma peça que tinha artes suas. Na, é, que eram várias, projetadas no palco. Mais de uma, né? Duas peças deles. A gente fez dois álbuns de quadrinhos. Sim. E mais um filme, né? Um longa-metragem que, inclusive, aparece vestido de emo, viu? Viu? Ah, então. Se confirma a história. DW, o papo tá muito massa, eu seguiria, mas eu não quero também, né, tirar seu tempo demais. A gente já tá chegando aqui a uma hora de gravação, então... E essa hora ninguém mais tá ouvindo também, né? Eu não sei, cara. Espero que ouça. É a hora de todo mundo dos quadrinhos. Espero que ouça. Diz pra gente, pra 2017, o que você já tem engatilhado? Você já falou do disco, do Bumbo Caixa, né? E o que mais? Bom, agora eu tô fazendo o quadrinho que eu tô fazendo exatamente agora. É um que chama Veículo, que vai sair pela coleção do Diego Gerlach. Ah. Que eu não sei se tem nome ainda essa coleção, mas ele fez uma coleção com vários artistas e tal, que ele vai lançar pelo selo dele, que é o Vibe Tronche Comics. Uhum. Uhum. Ah, eu tô produzindo um quadrinho pra essa coleção dele. Isso certamente sai em 2017. Também? Claro. É porque é uma história muito bizarra, mas eu vou contar realmente só o começo, que ela vai parecer mais bizarra ainda do que ela é, tá? Tá bom. É sobre um cara, que é meu tipo de personagem favorito, que é um cara que trampa no escritório ultra normal, que um dia ele chega em casa, do trabalho, e lá tem uma mulher... que ele não conhece, que ele nunca viu, nua, e que tem os peitos, tipo, enormes, assim, muito grandes. Esse é o spoiler. E sem problema na coluna. Realmente é então, muito estranho. Se ela falasse sobre isso, provavelmente teria, porque é realmente muito grande, assim. Ah, mas eu queria dizer que isso não é um quadrinho pornô, tá? Tá. Tá. Tá ok. Foco não é isso. O fixação... Vou mostrar um pouquinho mais de spoiler, um pouquinho claro, mais. Claro, claro. Daí as pessoas vão realmente ficar assustadas. Aham. Né? Uhum. E o que ele faz com essa mulher é que ele mama nesses peitos delas e sai mel. Isso não é pornô? Não é pornô. Tá, tá ok. Parece, mas não é. Aham. Uhum. Você achou pornô, Maria? Eu acho que não. Não. Peraí, o cara vai mamar nos peitos muito grandes. Isso não é pornô. Aham. Uhum. Uhum. Pois é, depende do ponto de vista do espectador. Ok, ok. E são seios de mel. Isso aí não é uma adaptação de Iracema no Dia de Alencar? É verdade, né? Não, mas não sai literalmente, sai? Ah, não, Iracema dos lábios de mel, errei. É verdade, não é? É, errei. Mas agora eu vou dizer que é a adaptação de Iracema, sempre que me perguntar. Ok. Ótimo. Ótimo, ótimo. E o Fixação por Insetos, edição... Barateira, sai 2017 também? Ah, espero que sim. Eu só preciso dar uns ajustes, assim, e vai rolar. É, segunda edição, então, 2018? Provavelmente. Se eu fosse um cara que não tivesse mais nada pra fazer, sairia no segundo semestre de 2017, com certeza. Mas, tipo assim, né, eu tô aqui querendo fazer a segunda edição, dei meio Gerlach e me enche o saco pra fazer uma história, entendeu? Vem gente querendo sim. Gravar áudio com você. É, né? Esse tipo de coisa. Então tá, aguardamos ansiosos pelos seus novos lançamentos. Considerações finais? Ah, eu acho que só obrigado aí pela entrevista e tal. Muito divertido, como sempre. Mande tchau. Acho que é isso. Beijo pra todos. Beijinho. Valeu, gente. Valeu.